to me. La la la la la la la la la la la la la la la la. Nesse olhar me encontro com teu amor, que desperta a vida que eu quero amar. Diz que faz o sonho mais verdadeiro, nunca desfaz, eu quero querer gerar. E seduz um toque de amor primeiro, força que bate forte pro amor chegar. Quero essa vontade junto contigo, de corpo e alma eu quero te ver chegar. Molhado de amor.